Senhor, nós declaramos, Deus, que a Tua majestade, a Tua santidade, a glória, Senhor, do Teu santo nome, é o que queremos em nossas vidas. É o que queremos experimentar, Deus, é o que queremos viver. Senhor, é o que queremos proclamar. Senhor, não podemos, ó Pai, ficar, Senhor, sem ser, Deus, impactados pela Tua presença, Deus. Senhor, não podemos, Deus, passar, Senhor, como se nada acontecesse. Pai, porque nós sabemos que dependemos de Ti, Senhor. Dependemos, Senhor, dependemos de Ti. Deus, que nessa noite, Senhor, também o ministrar, Deus, a Tua palavra, do Teu amor, flua, Senhor, como adoração ao Teu nome. Senhor, trabalha-nos, Deus, pelo Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Fala aí pelo menos umas duas ou três vezes: santo é o nome do Senhor, glorificado é o Senhor, digno, o nosso Senhor é maravilhoso. Amém. Deus abençoe. Maravilhoso é o nosso Deus, querido. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Nós, e esse louvor, ele com certeza se encaixa naquilo que Deus tem a trabalhar em nosso coração. E antes, quando eu brinquei com os irmãos aqui, enquanto eles cantavam, e eu falei: olha, vocês vão ter que cantar mais. Na verdade, é Deus mesmo que faz a programação em nosso coração. Deus abençoe a vida dos nossos músicos, daqueles que têm se disponibilizado a servir ao Senhor com os talentos que Deus tem dado. Êxodo, capítulo 19. Eu queria te convidar a você meditar um pouco nessa noite. Como está a sua resposta diante do movimento dos céus? Como está a sua resposta quando os céus se movem? Como que você responde? Como que nós temos respondido? Êxodo capítulo 19 fala do momento em que aquele povo estava de frente do Monte Sinai. Você conhece a história: o povo saiu do Egito, o povo andou no Egito, o povo teve livramento de Deus naquela caminhada inicial, e quando chegou até o Sinai, o primeiro ponto de parada significativa do povo naquela caminhada que depois dura 40 anos, ele acampa diante do Sinai. E aí então o povo se prepara, há uma conclama, há um chamado para que o povo se preparasse para ouvir e receber aquilo que Deus ia estabelecer sobre eles. E aí eu te convido então a você ler a partir do versículo 16, quando diz assim: e aconteceu que ao terceiro dia, na verdade eles estavam há dias se preparando. Vamos interromper a leitura para você entender bem. Eles estavam há dias se colocando na presença do Senhor, se separando em relação a práticas do dia a dia, não se dando a determinados alimentos, não se dando a determinadas práticas, para que estivessem se purificando pessoalmente, para ouvir aquilo que Deus ia falar. E aí, ao terceiro dia, versículo 16: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu tudo, todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Aleluia, irmãos. Que cena, que cena. É uma cena que já foi mostrada em filme, você sabe. É uma cena que já foi dramatizada em várias situações, mas é uma cena, irmãos, que nem o maior especialista em efeitos especiais, nem aquele que tem maior capacidade de fazer programações em computador e fazer esquemas e demonstrar com gráficos, consegue repetir. Nem mesmo o melhor diretor de artes de Hollywood, com os filmes de ficção científica ou de cataclismo, ou seja o que for, consegue chegar aos pés dessa verdadeira cena. Foi uma cena que marcou a história da humanidade. Foi essa a primeira vez que Deus, com grande glória, poder, se manifestou sobre a terra, de frente para um povo, de frente para uma multidão de pessoas. Deus desce naquele monte, aquele monte chamado Sinai, e naquele momento ele estabelece algo que aos olhos humanos chega a ser espantoso. Você sabe, hoje deu uma chuva. Eu não, vou ser sincero, deu uma cochilada na hora da chuva. Estava meio cansado. Mas eu sei que deu uns trovões, deu um barulhinho, fez aí uma água caindo do céu. Mas você sabe, quando aquela chuva tem muito trovão, tem gente que se esconde. É ou não é? Você conhece gente que tem medo de trovão? Tem gente que se esconde, tem criança que chora. Tem cachorro que fica latindo com medo. Tem marmanjo que bota camisa, porque, né, falta de respeito, na hora do trovão ficar sem camisa. Tem de tudo, irmão, tem de tudo. Mas imagine isso sendo marcado, não por uma chuva que se projeta no horizonte, mas pela presença de Deus estabelecida no lugar. Imagina aquele som de buzina, e essa buzina aqui é o shofar. É aquele toque que o irmão conhece, irmã Laurinda, cadê a irmã Laurinda? Não está aí hoje não, né? Irmã Laurinda, que sempre briga comigo, toda vez que a gente traz o sofá e estava enfeitando aqui a mesa no dia da virada do ano, quando nós tivemos a ceia, e no final ela falou comigo: você tinha que tocar o sofá, eu quero ouvir a buzina do céu. Irmão, nesse dia, o som só ia aumentando. E aquele povo ali, imagina você nesse culto, querido, em que a presença do Senhor vai cada vez sendo mais impactante, em que ela vai sendo cada vez mais marcada, em que você começa a perceber que o poder de Deus está tão forte, que a pedra está rachando, que a fumaça está subindo, que o chão treme, algo que não só o coração sente, como os olhos, como a pele, como todo o corpo sente. É bem verdade que nós não precisamos de nada disso para crer no poder de Deus, amém? Na verdade, Deus é maravilhoso, porque ele ensinou o profeta isso, e você conhece a história. Um dia o profeta estava escondido, querendo ouvir Deus, e aí Deus falou assim: eu vou falar com você. E veio um terremoto, veio um fogaréu, veio o relâmpago, veio o ventaval, e nada. Quando veio aquela brisa suave, Deus falou, amém? Deus fala pela tempestade, fala pela brisa. Deus fala no trovão e fala também no silêncio. Deus fala do jeito que Ele quiser. Nós precisamos, e aí vem o segundo lado, ou outro lado da história, ou da moeda, né? Aí vem o outro lado. A diferença é, não como Deus fala. Deus pode falar tremendamente ao seu coração no silêncio de uma oração, no suave tocar do teclado ali com a Débora, como a gente tem visto aí nos cultos de quinta-feira, que delícia. O Senhor pode falar ao nosso coração numa palavra poderosa. O Senhor pode falar ao nosso coração num momento de impacto. Agora, a diferença está em como nós respondemos esse falar, essa manifestação, essa presença maravilhosa de Deus. Querido, mundo tem feito pouco caso da presença de Deus. O mundo não tem experimentado a presença de Deus, mas nós somos um povo que valoriza a presença e o falar de Deus. Nós estamos aqui porque valorizamos, porque Deus é por nós. E nós sabemos quem é o nosso Deus. Esse povo aqui, ele viveu essa experiência tão marcante, tão tremenda, mas a resposta que eles deram foi, na verdade, o que nós temos lá no capítulo 20. A partir do capítulo 20, nós vemos Deus falando com Moisés, trazendo ali a Moisés, inclusive os 10 mandamentos. O irmão conhece o texto, sabe da importância dele, mas no versículo 19, com todo respeito ao povo judeu daquela época, ao povo hebreu, que ainda não era o povo judeu, mas o povo hebreu daquela época, o versículo 19 foi o maior atestado de burrice, vou falar assim, que esse povo poderia dar. Por mais pesado que essa palavra seja, o versículo 19 do capítulo 20 é um verdadeiro atestado de burrice. Diz assim o versículo 19 do capítulo 20: e disseram, quem disse, irmão? O povo, aqueles que estavam ali juntos. Nós terminamos a cena em que o povo estava ali ao pé do monte, Deus falava e Moisés falava, a voz respondia, eles estavam naquele ambiente poderoso. Moisés depois sobe ao monte, recebe a palavra de Deus, e no final, no versículo 19, o versículo 19 fala assim: e disseram, então o povo disse a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Diante daquela maravilhosa presença de Deus, diante daquele movimento da glória de Deus, diante da presença plena de Deus, aquele povo preferiu abrir mão de receber de Deus. Ele preferiu abrir mão daquilo que Deus poderia fazer por eles, daquilo que Deus poderia guiá-los, daquilo que Deus poderia encaminhar diretamente na vida de cada um deles, por um temor. Ó, irmãos, eu vou ser sincero a você. O homem que não se apresenta diante de Deus com temor, esse é louco. Porque a Bíblia diz que até o diabo teme e treme diante da presença de Deus. Então, se o homem não se apresenta diante de Deus com temor, sabendo que nós somos pó, que nós somos nada diante da majestade de Deus, Deus mantém o universo nas próprias mãos. Deus manifesta a glória dele na natureza de uma forma assombrosa. E essa semana eu li uma reportagem, eu gosto muito de ler algumas reportagens científicas, os irmãos sabem, e porque também mostra da maravilhosa graça de Deus. Os cientistas têm descoberto planetas aí por tudo que é estrela agora do universo. E essa semana saiu uma notícia impressionante, que um determinado planeta, numa estrela aí muito distante da Terra, que não é nem visível a olho nu, ele tem um conjunto daqueles anéis, e a gente lembra logo daquele planeta que existe no sistema solar, Saturno, não é? Aqueles anéis bonitos. Existe um planeta que tem tantos anéis em volta, que a distância dos anéis seria maior do que da Terra até o Sol. Tão grande, que se esses anéis fossem no Saturno, o planeta próximo, mais próximo da gente, ele ocuparia uma parte imensa do céu, quando nós olhássemos para o céu à noite. E eu fiquei pensando, que coisa majestosa. E Deus não dá nenhum valor para isso. Hã? Um negócio gigante, 180 milhões de quilômetros, uma distância que é impossível para a gente sequer pensar, e Deus não dá o mínimo valor para isso. Mas um coração quebrantado, Deus não resiste. Um coração, a alma da que se entrega ao Senhor, Deus não resiste. Isso Deus dá valor. Isso Deus olha, o coração, o olhar de Deus brilha. Você imagina o olhar de Deus brilhando por você. E ele olha para aquele planeta com aqueles anéis gigantes e fala assim, porcaria, isso é nada. E o seu coração é o que atrai a presença de Deus. Que nós temos nos apresentar diante de Deus, da sua soberania, do seu poder, com o nosso coração tremendo. Porque nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos. Nós não temos essa dificuldade. Mas aquele povo, diante dessa situação, ele temeu, natural. Mas a resposta foi errada. Quando nós tememos ao Senhor, quando o nosso coração dispara porque a presença do Senhor nos envolve, porque nós temos sentido a graça de Deus, a nossa resposta não é terceirizar aquilo que Deus quer fazer, não é terceirizar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, é, na verdade, abrir o coração para o que Deus quer fazer. Que resposta nós precisamos dar? A Bíblia conta de histórias em que pessoas estiveram diante da vontade de Deus manifesta e eles agiram de forma diferente. É impressionante que até mesmo indiferença existe na Bíblia quando fala de presença de Deus. Tinha um profeta e alguns até acham que esse profeta era um profeta de Deus, mas o texto bíblico deixa claro que ele não era. Ele, inclusive, foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Eu nunca vi ninguém pedir, por exemplo, a um pastor: pastor, ora e amaldiçoa fulano de tal. Você já ouviu isso, irmão? Então, não, se alguém cai nessa, não é de Deus, irmão. O cara foi contratado para amaldiçoar alguém. Foi pago para isso. Você vê que o cara não era de Deus. A gente está falando de quem? Balaão. Ele foi contratado. E aí ele seguindo por um caminho, indo por um caminho onde o povo estava lá acampado, a presença de Deus se manifestou à frente dele e ele sequer percebeu. E aí Deus dá a maior lição para o homem em relação à presença dele. Irmão, nós somos rude mesmo, né? O homem indo na jumentinha, montado na jumenta, e a jumenta, irmãos, percebeu a presença de Deus. A jumenta viu que existia ali o príncipe do Senhor com a espada desembainhada e que tinha justiça para ser implementada. E a mulinha fez o quê? Travou, não quis sair do lugar. Temeu, estremeceu. E o homem que estava em cima dela, indiferente, para ele era nada. Era nada, aquilo não significava nada. Ele, por ele, ele passava. Mas a espada ia passar em cima dele, irmão. E ele deveu a vida dele a uma jumenta, a uma mulinha empacada. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes àquilo que Deus quer falar conosco. Nós não podemos ser indiferentes ao amor de Deus derramado por nós. Nós não podemos ser indiferentes à graça de Deus que nos é outorgada, que nos é dada por Cristo Jesus. Nós não podemos ser indiferentes à justiça de Deus que se estabelece em nossa vida. Nós não podemos ser indiferentes a nenhum dos aspectos daquilo que Deus quer fazer por nós, daquilo que Deus quer fazer através de nós. Nós não podemos ser indiferentes. Nós vivemos até uma época em que muitos crentes são indiferentes porque se acham que já entenderam aquilo que Deus disse, ou então têm comido daquilo terceirizado que ouviram falar, que viram numa pregação, num debate, ou que simplesmente retuitam, republicam e postam de novo aquilo que alguém falou, que outro falou, e não sabe nem de onde veio aquilo. Mas nós buscamos é na fonte, em Cristo Jesus e na sua palavra. Nós precisamos experimentar o reino de Deus, que se manifesta através da graça de Deus. Nós não podemos ser indiferentes. Deus quer nos usar, querido. Amém? Deus quer te usar. Deus quer transformar a realidade de onde você está, através da sua vida. Porque Deus não quer transformar o lugar onde você está enquanto você fica sentado tomando Coca-Cola gelada. Coca-Cola gelada é gostoso num calor desse. Mas não é assim. Deus quer que você seja o agente de transformação da onde você está. Amém? Nós não podemos ser indiferentes a essa manifestação do poder de Deus. Ser indiferente, talvez, para você é tudo bem, indiferença. Tem coisa pior, irmãos. Quando Daniel, capítulo 10, estava Daniel e alguns amigos dele reunidos na beirada de um rio, fazendo uma vigília de oração. Fala amém, irmão. Bom, vigília, vou beber água aqui. Vigília de oração é o momento em que você se disponibiliza para buscar a Deus. Você fala, clama ao Senhor, ora, pede ao Senhor. Nós temos feito as nossas mini-vigílias. Está quase na época de a gente marcar outra, está até passando já da época. Mini-vigílias em que nós oramos, clamamos ao Senhor, Deus fala ao nosso coração, nós experimentamos milagres do Senhor. E eu quero dizer, irmãos, eu quero até clamar ao Senhor, que no retiro a gente tem oportunidade de experimentar momentos de oração e de intimidade com o Senhor poderosos. Amém? Amém. Que seja esse o nosso querer. Mas nessa vigília de oração em especial, em que Daniel e alguns amigos dele, não diz quem, mas é que eles estavam na beirada do rio, orando e clamando, e de repente Daniel fala, eu vejo um anjo, eu vejo, está ali em cima, e começa a falar, os amigos dele não viram nada, mas sobre eles veio um temor, e eles fugiram, irmãos, fugiram. E o texto diz que Daniel fala assim, então fiquei eu só diante dessa visão. Se indiferença não é ruim, talvez você ache, é indiferença, eu sou indiferente à indiferença. Eu tenho usado muita repetição, né? Tem alguns que já estão até implicando comigo. Mas indiferente à indiferença, se você acha que isso não é problema, imagine aquele que foge daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus quer mostrar. Não são poucos, irmãos, na verdade são muitos, aqueles que têm fugido, tentado encontrar outro caminho, fugindo daquele propósito que Deus tem estabelecido. Você com certeza já veio na sua mente a história bíblica de Jonas, você com certeza já veio na sua mente essa história, mas talvez você não se lembre da sua história, porque é possível que em algum momento da sua trajetória de vida, você agiu também assim, fugindo daquilo que Deus queria estabelecer. Se você puxar dentro do seu coração, recordar daquilo e das atitudes que nós temos tomado, eu tenho certeza que em um ou outro momento da sua vida, você experimentou algo desse tipo, a presença de Deus, a vontade de Deus, ela é clara, é o querer do Senhor sobre você, mas às vezes nós tomamos o caminho oposto, ou talvez um desvio daquele caminho, tentando conciliar o nosso desejo com o olhar daquilo que Deus quer simplesmente. Mas quando a vontade de Deus, o querer de Deus se manifesta, nós não podemos fugir do centro do olhar do Senhor. Na verdade, se o furacão é muito grande, é no centro, é no olho do furacão em que a tempestade se acalma. É no centro. O irmão já viu aquela imagem do furacão? Ao redor o vento está a 300 por hora, mas no meio a calmaria. Se na nossa vida a situação ainda está no furacão, é necessário que a gente vá para o centro da vontade de Deus. Não fugindo, mas no centro da vontade de Deus, no centro do olhar de Deus sobre a nossa vida, porque aí nós vamos achar a calmaria dos céus sobre nós, esse amparo do milagre daquilo que Deus quer. Como nós temos respondido à manifestação da graça de Deus, como nós temos respondido àquilo que Deus tem colocado, irmãos, a cada dia, a cada domingo, a cada momento em que nós nos reunimos e clamamos ao Senhor, o Senhor responde do céu. Amém? Querido, é maravilhoso. Semana passada nós oramos por o nome de uma pessoa que a irmã Marinette trouxe. Hoje cedo ela já veio falar, pastor, a solução aconteceu. Ele conseguiu uma internação, está iniciando um tratamento. Aleluias. Deus é poderoso, querido. Deus age, nós clamamos e Deus age. Agora, se nós fugimos da vontade do Senhor, nós vamos é de encontro à tempestade. E nós não queremos isso. Não é isso que Deus projetou. Não é isso que nós queremos viver. Nós queremos experimentar a resposta certa. não é indiferença, não é fugir, mas a resposta certa você já sabe. A resposta certa não é terceirizar e falar, olha, você fale por nós. Irmãos, pastor não fala com Deus por você. Pastor pede a Deus por você. Amém? O pastor tem que pedir por você. Ore por mim para que eu ore por você cada vez mais. Clame ao Senhor. Apresente aquilo que Deus tem colocado no meu coração como um propósito também que você pode buscar. Agora, querido, você tem que falar, eu quero. Fala agora, eu quero. Você tem que dizer, eu vou. Fala, eu vou. Você tem que dizer, estou aqui, Senhor. Porque cada um de nós é responsável. E assim como eu também tenho que falar da mesma forma, é responsável por responder ao Senhor da forma como Ele espera. O Senhor esperava que aquele povo todo se aproximasse dEle, ouvisse a voz dEle e recebesse a direção dos céus, a direção clara, a direção que emana. E quando Jesus veio ao mundo, Ele manifestou a vontade de Deus para que o homem pudesse receber Jesus e experimentar a plena vontade de Deus. Hoje nós não temos barreiras em ouvir a voz de Deus. Hoje nós não temos dificuldade em entender aquilo que Deus quer, porque Deus fala. E se nós temos dúvida, nós clamamos e o Senhor trabalha o nosso coração até que nós venhamos a entender claramente aquilo que Ele quer. Se nós ainda não temos entendido, querido, é que precisa de oração. Não, eu não estou entendendo direito. O que é que Deus quer? Deus quer que eu vá ou que eu fique? Ora, entenda, porque Deus vai com certeza direcionar com clareza, querido. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus traz esclarecimento, Deus traz o entendimento, e quando a manifestação da glória de Deus vem sobre as nossas vidas, quando nós estamos num culto gostoso como hoje, quando nós estamos clamando ao nome do Senhor, quando nós estamos em louvor ao nome dEle, eu tenho certeza que você sente isso, você sente a presença do Senhor agindo na sua vida. Eu não sei, e eu vou testemunhar do meu coração. Eu não sei você, mas enquanto cantávamos esse último louvor que cantamos, o medley, não é isso? Que é, na verdade, uma junção de diferentes louvores. Eu sentia uma ministração da palavra do Senhor no meu coração. Irmãos, textos da palavra começaram a saltar em cima de mim. A palavra do Senhor começou a falar o meu coração enquanto cantávamos. Porque se nós declaramos que digno é o Senhor, se nós declaramos que nós queremos estar com Ele, nós queremos experimentar com Ele aquilo que Ele projeta sobre nós, a palavra se cumpre em nossas vidas, querido. Quando o Senhor se manifesta com o amor dEle sobre nós, a nossa resposta tem que ser aquela resposta que é padrão nos céus. Querido, nós queremos experimentar o reino de Deus e temos clamado que seja feito nas nossas vidas a vontade de Deus, o reino dEle, assim como é no céu. O nosso padrão é no céu, querido. No céu não há indiferença à presença de Deus. No céu não há quem fuja da presença de Deus. No céu há aquele que busca a presença de Deus. No céu há aquele que proclama o amor e a graça de Deus. No céu há aquele que exalta o nome do Senhor. E se nós queremos experimentar o reino de Deus, nós precisamos trazer essa atmosfera, esse padrão do céu sobre a nossa vida. E aí você encontra no livro de Apocalipse, queridos, um livro que talvez alguns até temem pela linguagem, mas não deve temer não, esse livro já foi estudado em tantas situações, por tantos grupos na igreja, que você não deve temer a linguagem do Apocalipse. O Apocalipse traz linguagens rebuscadas, figuradas, mas eu quero te dizer, querido, ele tem um mistério. A gente pode aproveitar e receber uma palavra agora poderosa, porque o livro do Apocalipse, ele diz, deixa eu achar aqui, ó, versículo 3 do capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Você pode talvez até nem entender plenamente, mas eu quero dizer, o único livro da Bíblia que marca uma bênção, bem-aventurado, é uma bênção para aquele que lê e guarda o que está escrito, independente se entendeu ou não. É o único livro da Bíblia que traz isso escrito, querido. Então eu te recomendo, leia mais o livro de Apocalipse. Leia mais, porque ele projeta sobre nós bênçãos. Por quê, querido? Porque no Apocalipse nós entendemos a dinâmica do céu. No livro de Apocalipse nós compreendemos aquilo que o céu tem estabelecido. No livro do Apocalipse nós compreendemos que Deus está estabelecendo a vontade dele sobre a terra, no padrão do céu. E no céu, diante da presença de Deus, a única resposta é prostrar aos pés do Senhor. No céu, diante da majestade de Deus, a única resposta é clamar santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí o terremoto acontece. Aí as coisas acontecem. No céu, o padrão é lançar as coroas diante do Senhor. Na terra, o nosso padrão devia ser lançar a nossa vida diante do Senhor. Eu tenho pregado, e os irmãos já têm vivido isso aí, tudo que nós experimentamos de vitória devem ser lançadas diante do Senhor. Se você se formou, lance diante do Senhor. Seu filho nasceu, você lança diante do Senhor. Você casou, você lança diante do Senhor. Se você está experimentando vitória no seu trabalho, você lança diante do Senhor. Porque as nossas vitórias, que poderiam ser coroas da nossa vida, só acham lugar de majestade quando estão aos pés de Jesus. É o lugar mais majestoso que as nossas conquistas podem encontrar, os pés de Jesus. Não há lugar mais sublime, não há lugar mais maravilhoso do que os pés de Jesus. Lancemos, irmãos, as nossas coroas, as nossas conquistas, as nossas vitórias aos pés de Jesus. Porque maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Quero convidar o grupo, chega aí. Vamos cantar a canção do Apocalipse? É, eu sabia que ele... Vamos cantar essa aí, queridos. E eu queria te conclamar. Eu até gostei, cadê o pessoal aí da luzinha aí? Vamos apagar de novo aí. Apaga aí, Deus abençoe. Obrigado, Paulo. Aleluias. Queria te convidar a ficar de pé, queridos. E como quem conclama e reconhece o Senhor, sabendo que o nosso Deus, ele está no seu trono de graça, e que os 24 anciãos, os 4 animais, os 4 seres viventes e todos os salvos devem se apresentar diante do Senhor e prestar o culto de adoração e clamor ao nome dele. Porque no versículo 11 do capítulo 4 de Apocalipse, uma voz sublime do céu é entoada quando se diz assim: digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Qual resposta nós damos à presença e à manifestação de Deus nas nossas vidas? Fala assim: não é indiferença. Fala: não é indiferença. Fala assim: não é fugindo, mas é seguindo o padrão do céu. E o padrão do céu é reconhecer: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder. Você tem agora a oportunidade de apresentar ao Senhor a glória, a honra a Ele devida. Você tem agora a oportunidade de reconhecer o poder de Deus sobre as suas coisas, as suas questões, as suas necessidades. Você tem agora a oportunidade de reconhecer: Senhor, todas as coisas foram criadas por Ti. Senhor, todas as coisas foram por Ti estabelecidas, inclusive a minha vida, inclusive os meus propósitos. E Senhor, assim como os 24 anciãos, versículo 10, que diante dele estavam, que nos seus tronos levantavam e lançavam as suas coroas diante dele, aí diziam: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Nós a Ti louvamos, Senhor, e entoamos, Deus, esse cântico à Tua presença, Deus. bebida misteriosa, água viva. Santo, santo, santo, Deus todo poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao rei do rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu sou o poderoso, e era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao rei de Deus. És tudo para mim e eu te adorarei. Seus olhos no versículo 13 de Apocalipse capítulo 5, o texto diz assim: e ouvi toda a criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que nele há, querido, todos os seres, não vai ser só aquela jumentinha da história de Balaão, mas todos os seres que há na terra, debaixo da terra, todos os seres que existem nas águas, toda criatura e todas as coisas, todas as rochas, todo fragmento, toda molécula, todo átomo que existe no universo, todos eles vão clamar em uma só voz e dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Quando nós erguemos a nossa voz e declaramos honra ao nome do Senhor, quando nós exaltamos e louvamos o nome dele, nós estamos antecipando uma cena do céu sobre as nossas vidas. Nós estamos conclamando o exercício pleno da vontade de Deus, porque nós dizemos: Senhor, tu é a graça, tu é a honra, a glória e o poder, não só agora, não só antigamente nos tempos bíblicos, mas para todo o sempre. Não há situação em que o Senhor não deva ser exaltado. Não há momento em que o nosso coração não possa projetar a verdadeira forma de entender o agir de Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele é cheio de glória, cheio de honra, cheio de poder, cheio de majestade. Mas Ele busca o nosso coração. Ele busca tomar o nosso coração e habitar no nosso coração. E eu quero te conclamar com os seus olhos fechados, declarar: Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, aqui está o meu coração. Faz dele o teu trono. Faz dele a tua morada. Senhor, porque eu quero responder à tua presença da forma conveniente, buscando o padrão do céu. Senhor, estamos aqui exaltando o teu nome, Senhor, mas queremos apresentar a ti um coração quebrantado, buscando a tua vontade. Senhor, na tua presença queremos buscar, ó Pai, conserto. Reestabelece, ó Pai, o nosso padrão em ti. Nos corrige no que é necessário, Pai. Nos põe, Senhor, nos teus caminhos eternos. Pai, como diz a tua palavra, nos lava com a água da tua presença e ficaremos limpos. Que o teu Espírito nos lave, nos purifique. Que o teu Espírito nos transforme, Deus. Pai, respondemos a ti, Senhor, e clamamos. E como os 24 anciãos e os 4 seres viventes, declaramos agora amém e amém, que assim seja no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós proclamamos e colocamos o nosso coração nesse negócio, Pai. Porque sabemos, ó Pai, que tu procuras, Senhor, aqueles que te adorem em espírito e em verdade. Senhor, nos acha nessa noite. Senhor, nos acha com o teu olhar de amor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome dele. Proclame e exalte o nome dele agora, querido. Exalte o nome dele. Glorifique. Se o seu Deus está morto, guarda um minuto de silêncio. Mas se o seu Deus está vivo, glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Nós te exaltamos. Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei do Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Ao Senhor, exaltando o nome dele. Aleluia, nós te glorificamos, te exaltamos. Amém. Deus te abençoe.